Deus. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na terra. Agora de manhã, no dia de hoje, neste dia, nesta hora, preto velho, pai velho, pai João de Aruanda, o João Comu, que está nos vídeos da Casa Plataforma de Oração, vem hoje dar algumas informações para meus filhos. Negro velho e toda a espiritualidade sabe que as manifestações na Casa Plataforma de Oração, as manifestações mediúnicas, são diferentes, são muito intensas, são muito fortes. A espiritualidade vem trazendo o novo sempre, em cada época, em cada tempo, através de médiuns diferentes. E toda vez que a espiritualidade traz algo profundo, em determinada época, é difícil para aceitar, para acreditar, mesmo para aqueles que dizem que têm mente aberta. Isso a espiritualidade entende. Momento no qual estamos vivendo, momento de transição planetária, momento apocalíptico. Jesus, Deus, vem trazendo mais uma vez o novo. Vem trazendo algo muito intenso, algo muito profundo. Quando eu cheguei aqui de manhã, nesse momento, e comecei a falar com meu filho ficou nervoso. Meu filho Pedro, que eu uso agora. Mas ele confiou e deixou o negro velho falar. É necessário. Desde que esse trabalho começou lá atrás, nós sempre dizíamos, nos manifestávamos em Sabrina, e depois no Pedro, e dávamos o recado de que o trabalho da Casa Plataforma de Oração seria incompreendido por muitos, que todos os membros da casa seriam atacados, seriam magoados, ofendidos, caluniados, difamados, todos que servem Jesus, que vem trazer o novo, acontece isso. Na Terra. Eu digo na Terra. Em outros mundos é diferente. Mas na Terra é assim. Ainda é assim. Vai mudar. Mas ainda é assim. Mas Jesus gosta dos audaciosos. Jesus gosta daqueles que são destemidos. No livro dos Espíritos está, lá diz, o mal é intrigante, o mal tem audácia, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando os bondosos, os que estão do lado da luz, forem audaciosos e intrigantes, estes preponderarão. Só basta ser audacioso, destemido e ter fé. E ser audacioso e intrigante, o Pedro está sendo. Sabrina também. Sônia também. Mesmo diante da incredulidade humana e dos ataques. A espiritualidade disse, há pouco tempo atrás e também há muito tempo atrás, que as próprias pessoas que seriam chamadas, muitas delas, para trabalhar na Casa Plataforma de Oração, essas pessoas não compreenderiam. Algumas, não todas, mas Algumas delas não compreenderiam. Abandonariam o trabalho e outros que vão vir também vão abandonar. E alguns se voltariam até mesmo contra a Casa Plataforma de Oração. Por muitos motivos. Um deles é que a espiritualidade vem falando o que se precisa ouvir, não o que os filhos querem ouvir. O que precisa. Porque o momento é decisivo. E muitos estão na sua última chance encarnatória na Terra. Mesmo que muitos não acreditem, desencarnam, estão chegando no plano espiritual e estão recebendo a notícia de que estão se despedindo do planeta Terra. Isso é real. Sabemos que é difícil acreditar. Nos cavaleiros do Apocalipse que estão se apresentando nos vídeos da Casa Plataforma de Oração. Mas é real, meus filhos. É real. O meu filho Pedro nunca imaginou que isso fosse acontecer. E nem que ele fosse incorporar. Para ele, a reuniãozinha da Casa Plataforma de Oração já estava bom. E ele estava muito feliz em fazer a caridade, a benevolência. Com relação aos espíritos perdidos e necessitados. Os resgates que eram feitos de espíritos sofredores e de espíritos trevosos que eram retirados de circulação. Magos negros, feiticeiros do mal, cientistas, quiumbas e muitos outros. E isso é misericórdia. Tirá-los de circulação não fere o livre-arbítrio deles. Impede que eles pratiquem mais mal e adquiram mais débitos. É uma misericórdia esses espíritos serem tirados de circulação. A colônia Aruanda está toda com a Casa Plataforma de Oração. Muitos espíritos, os imortais, Josef Gleber, Alexis Arthur, pai João de Aruanda também está nessa. Bezerra de Menezes, os guardiões da humanidade, o espírito Jamal, o espírito Anton, muitos outros guardiões, são muitos, os Exus e Jesus à frente. Porque o meu filho Pedro, ele é um habitante da colônia Aruanda. Meu filho Pedro é um guardião da humanidade encarnado. Ele é um guardião. Existem muitos guardiões da humanidade encarnados na Terra. Existem pastores evangélicos que são guardiões da humanidade. Existe gente na religião espírita que é guardião da humanidade. Existe gente que não está em nenhuma casa, mas está fazendo a obra de uma forma diferente, gravando vídeos no YouTube falando de espiritualidade. É guardião encarnado e não sabe, por causa do esquecimento. Nós vamos fazer mais revelações. O meu filho não quer aparecer. Meu filho não quer fama. Meu filho, que eu digo, é o filho Pedro que eu estou usando agora como instrumento. Meu filho não quer ficar rico, não, meus filhos. Não quer dinheiro. Ele já tem o trabalhinho dele. E ele está muito satisfeito com o emprego dele. Quando meu filho vai nos canais que fala de coisas espirituais, de assuntos espirituais, para divulgar o canal Casa Plataforma de Oração, ele vai porque nós pedimos e ele obedece. Ele segue a direção que Deus dá para ele. E ele vai nos canais e divulga o canal Casa Plataforma de Oração. Nós estamos abrindo a mediunidade dele com sabedoria. A espiritualidade trabalha muito certinho. Estamos abrindo aos poucos. No momento, ele está vendo os espíritos na mente, como muitos médiuns. Por isso ele diz, espírito tal chegou, espírito tal está aqui, espírito tal quer falar. Ele vê na mente, como a maioria dos médiuns. A espiritualidade sabe que um dom de clarividência para ver um espírito como se ele encarnado fosse, como Chico Xavier via e alguns outros viam e veem, são poucos que têm esse dom e que é concedido pelo plano espiritual esse dom. O meu filho Pedro tem esse dom, mas ele está fechado. Nós ainda não abrimos. Nós vamos abrir na hora certa. E aí tem todo um planejamento para isso. Assim como está programado para que meu filho escreva muitos livros. Ele já começou a escrever o seu primeiro livro. Ele está psicografando o primeiro livro. Quem faz essa revelação nesse momento sou eu, o pai velho, pai João de Aruanda. E ele vai psicografar muitos outros livros. É real, meus filhos. O novo precisa ser trazido. O problema da religião é muito sério. Toda religião era para estar inserido o amor. Deus está em todas as religiões. Mas os filhos vêm usando a religião de uma forma errada, de uma forma agressiva, meus filhos. Um atacando o outro por causa de pontos de vistas e convicções diferentes, porque um pensa de uma forma e outro pensa de outro. E os irmãos de fé se separam, brigam, ficam até sem se falar, porque pensam diferente. Jesus não quer isso. Jesus quer todos os filhos unidos. Jesus não está pedindo para você mudar de religião, para você sair da religião espírita e ir para a Umbanda, ou da Umbanda e para o Espiritismo, ou do Espiritismo para a religião evangélica, ou do evangélico para o Espiritismo. Não, meus filhos. Continuem com as suas crenças, mas respeitem a outra religião. Vocês podem caminhar juntos, meus filhos. Vocês são filhos de Deus. O umbandista pode andar de mão dada com o evangélico. O candomblecista pode andar de mão dada com o espírita. Todos de mão dada, em prol de um mundo regenerado. Um mundo de amor, um mundo de fraternidade, um mundo fraterno. Enquanto houver essa separação, meus filhos, não tem como haver mundo regenerado. Não tem como. Como que vai ter mundo regenerado com essa separação? Com essa briga, com julgamentos, com ataques de fúria, ataques agressivos, de raiva. Como, meus filhos? Então a espiritualidade está vindo para ajudar, para auxiliar, para abrir um pouquinho os olhos dos filhos, para mostrar que as coisas não são assim. Na espiritualidade, espíritos de várias religiões diferentes andam juntos, não tem essa separação. O evangélico anda do lado do umbandista. O espírita anda do lado do umbandista. São amigos e se respeitam. E trabalham juntos. É claro que tem preconceito entre um e outro, mas isso está acabando, meus filhos. Porque o campo de visão no mundo espiritual é mais amplo. Nós entendemos a limitação humana. Mas está na hora disso acabar, filhos. Já tem 2000 anos que Jesus veio. E essa separação continua. Quanto mais tempo será necessário, meus filhos, para que haja mudança? Não tem mais tempo. Por isso, meus filhos, negro velho e a espiritualidade, Jesus, Deus, entende que é difícil de acreditar em muita coisa. Que é coisa muito forte. Eu digo para vocês, meus filhos, Jesus já vem usando muitos médiuns para psicografar. Jesus fala através da boca de muitos médiuns na religião evangélica, meus filhos. Principalmente na pentecostal. Na religião espírita. Vocês sabiam, meus filhos, que Jesus se apresenta também como preto velho? E até mesmo como Exu? Um espírito pode se apresentar da forma que ele quiser, meus filhos. muitos Exus que estão aí se manifestando em médiuns, muitas das vezes é Jesus, meus filhos, se apresentando como Exu. E os filhos nem imaginam. Nem o próprio médium que está sendo usado imagina que é Jesus que está usando ele, se mostrando como Exu. Jesus também é espírito. Ele só é mais adiantado. Só é um irmão mais velho. Mas Jesus é espírito. Então, meus filhos, compreendam como a espiritualidade trabalha. Vai muito além da compreensão humana. Então, somente confie. Jesus disse que se a fé dos filhos fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda, já seria imenso. Jesus disse: mande uma montanha de lá para cá, com fé, e ela vai. É uma linguagem figurada. Mas isso ele quis dizer, que se os filhos tiverem fé, acreditarem em Deus de verdade, confiarem em Deus, muito podem fazer. É claro que tem que ter discernimento. Meu filho está fazendo uma reforma íntima profunda. Estava no mundo, deixou de fazer muitas coisas e continua se aperfeiçoando. Portanto, meus filhos, se vocês querem saber a veracidade das informações mediúnicas que vêm através de um médium, verifiquem as condutas do médium, mas não exijam perfeição, porque o médium não é perfeito. Mas comparem a vida dele passada com a vida atual, a mudança que ele fez. E mais do que isso, não só a mudança, que pode ser por medo ou por obrigação. Não. A mudança feita de forma sincera, como meu filho Pedro está fazendo. A reforma íntima sincera. Não por medo ou por obrigação, mas porque quer mudar. E Deus sabe quem faz a mudança por medo e obrigação e quem muda com sinceridade, porque quer mudar. Essa é a mensagem de Negro Velho, do Pai Velho, Pai João de Aruanda, o João Copa. Sou viva Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na Terra! Yeah!